minha boneca de pano, feia, mal acabadinha, negros olhos de retrôs, rosa e a boca rasgadinha, dos meus sonhos de menina. Também eu sou uma boneca, feia, mal acabadinha, sou tristonha, calunguinha, pois eu guardo no meu peito grande mágoa que é só minha. Pareces comigo, boneca, pareço contigo inteirinha, só não tens coração, bonequinha, pra sentir a mágoa minha. Boneca de pano, feia, mal acabadinha,